ovelha que saiu do aprisco. Chega de mostrar que é feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso. Sei que foi preciso voltar, mas o que depressa tive que notar. Estava caminhando pro abismo, e nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso voltei ao primeiro amor. Por isso voltei ao primeiro amor. Por isso voltei ao primeiro amor. Por isso voltei ao primeiro amor. O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acreditei ao primeiro amor. Por isso voltei ao primeiro amor. Chega de andar por aí perdido com a ovelha que saiu do aprisco. Chega de mostrar que é feliz, sorrindo sem graça, todo mundo vê isso. Sei que foi preciso voltar, mas o que depressa tive que notar. Estava caminhando pro abismo, e nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso